perto quero estar. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei, se comparada ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Louvarei, Senhor Deus.